390 da TAM, tá cruzando 877, pode ver o setor 2000 na Praia de Dona? A 3290, destino cruzado até 2010, Porsche 710, estabilizando em agência de Curupi, está na 0, destino até 9. 2000, voando Dona, reportaria estabilizada, 3290. Salvador, hotel, boa noite, bom, número 8, tem track. 1168, a identificação desse avião chegado a bom médio 1 para nível 050. Para a Houston, Salvador, 1018. 1018, descendo aqui a bom médio, hotel 002, chegada a Thank you. para a Dona Zero, pronto. Voo no 705, vento 190 graus, 220 graus, 220 graus, vento 110 graus, 112. Central e alinhado e decolar, 0, voo no 705. Reporte de oceano abaixo travado, 737-800 segundos, eu sou para a decolagem imediata, pista mudada. 1968, desse cara 2.7, autorizado IA 276 da pista 1.0, da ajuste 1.0.8, a taxa estabilizada. 2.000, autorizado NS, foi na 10, formarei estabilizado 2.18, voo 1.1.1.8. 1.705, decolando 5.4.1, agora frequência 2.0.8, 2.0.8. 290, estamos 5.000 direito, 1.219. Direito, 1.219, parai. você? Poder coordenar 3-2-0? Avaí, Gol 1, Açadeiro. Gol 9-8. Gol 9-8, eu tô em 1-8 na zona 5. 18-9-5. Boa noite, gol 9-8. 9-8, boa noite. Eu posso dizer que é a Machado da Lava. Boa tarde.

de Salvador, ajuda aí 781, decolado, perfil Arbor 1. Continue especialista de restrições. Eu vou ver se eu tenho contato com a Orlando, eu falo, ah, gente, eu vi a saída, agora eu vou fazer essa melhor, para o 180, eu vou cancelar a restrição de estudo. Perfil Arbor 1, transição elétrica, livre das restrições, a azul 2781 para o 180. Gol 1099, autorizado, alinhado e decolar, pista 10.20 graus, ligado mais. Autorizado, alinhado e decolar, pista 10, gol 1099. Salvador, Azul 2781? Azul 2781, prossiga. Autoriza, voa direto conquista após Arbor. As armas de cor e denação, Azul 2781. Aguardando, 2781. Envia a GOT 1, a sua aeronave para o 390, 1099. Azul 2781, autorizado direto conquista. Direto conquista, Azul 2781, graças. 1099, é direto conquista. Direto alerta, 1099. 320, Goa 150, flying safe. Colônia 310, Colônia 310, Colônia 310, Colônia 310, Colônia 310, Boa noite, 7072, passa 2 no 0, para 1, 5, 0, mais 3. 7072, estamos em Chame o centro Recife em 128.35, contorno 123.8. registro Recife 12835, altera 1238, azul 2781. para 2010, a gente não zero memória. Autorizado a sinal da linha 7230 para estabilizar. S2 e APS 09, autorizado o sinal da S2 para estabilizar o 7300. Chamando 310, eu estou chegando. Vai manter na chegada, 310. Chamando 310, eu estou vindo para 2010, ajuste 1010, 1019. Dia 2010, 1019, Lote 3310. 3310, eu estou no 8 do seu lote 5. Boa noite, 95, obrigado, 3310. Eu não quero que os outros não aumentem a frente, não quero que Delta 362.